começar as emoções do nosso Punch Show. Mais uma quarta-feira de sucesso e, claro, a gente vai detonando daquele jeitão, daquele jeito. Não chora não, meu amor. Tá começando no Punch Show, bebê. Uma viagem nas marcantes. Toda essa história. Pra fazer a onda do Point. E aí, DJ? Solta seu Sanfona Mix pra galera. Vai, minha DJ! Então vai! Banda Catrina, o som do sucesso. Já dançaram Revelation e até o Lobo Mal. Agora eu quero ver a galera passar mal. Essa mistura envolvente que a Catrina inventou. O povo tá dançando e a galera aprovou. Alô, DJ, aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar. Só tá sanfona mix pra galera agitar. Alô, DJ, aumenta o som. Alô, DJ, pra ensinar. Só tá... vai misturando e tudo mais um pouco no punch assim, ó. Bota um negócio aí. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. A letra mais difícil que existe na música. Eu quero ouvir vocês cantando com o pedacinho, ó. Assim. DJ Gabriel Alucina. Assim. Inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o balde no chão. Digital. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Tá começando. É Point Show. Agora vai no passinho. Maiara Barreto, a DJ do Rock Sem Fim. Começando no ponto, a mola. Me liga e diz quem tá me ama. Não aguento mais tanta solidão. Quando se foi, levou a minha paz. Que não volta atrás, meu amor. Diz, meu amor. Resuma aí, minha DJ, não toma! Fruto Maiara. Eu sei que as palavras se perderam bem. Que tantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. E não se equivocava e por errar feria o meu coração. Pois que atire a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor. Te liga, mano! Aventura, foi pouco tempo que durou. Não vê que por ar. Quando se perde a confiança de quem ama, já não adianta nada. Barreto. Continuar essa novela se o amor se trata de traição. Uma viagem muito louca. E o nosso amor, bebê? O nosso amor tá tão difícil. Por favor, me entenda. Tenha paciência. Eu só liguei pra te falar. Quero te encontrar. Marque algum lugar. É a quarta-feira do Poncho. E aí, DJ? Solta seu fona mix pra galera balançar geral. Então vai! Banda Caprina, Caprina, Caprina. O som do sucesso. E aí? Bota a mão na cabeça que vai começar. O Rebolation, o Rebolation, o Rebolation, o Rebolation, o Rebolation, o Rebolation. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. você tá? Tô bem na parada, ninguém consegue entender. Chego na balada, todos param pra me ver. Tudo dando certo, mas eu tô esperto. Não posso botar tudo a perder. Sempre tem aquela pessoa especial que fica na tela, sabe seu potencial e mexe comigo. Isso é um perigo, logo agora que eu fiquei legal. Tô morrendo de vontade de te agarrar. Não sei quanto tempo mais vou suportar. Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber. Já pensei e sei o que devo fazer. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você. Se você quer, sabe o que vai acontecer. Primeiro a gente pode, depois a gente vê. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você. Se você quer, sabe o que vai acontecer. Primeiro a gente pode, depois a gente vê. Sem querer, só penso em você. Entro no seu Orkut, fico no seu álbum, fico admirando você. Por isso que eu te amo. Todo esse sentimento nem parece amor virtual. Essa sonia aparece, por favor, me dê um sinal. No MSN a gente se fala, mas não pode se tocar. Te quero de verdade, vem depressa, tô doidinho pra te amar. Ei, faz o M pra mim. Agora é amigo, todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Sal, sal, sal. Essa galera é uma tremenda panelinha. Come o dinheiro da saúde. Sal. Come o dinheiro da educação. Sal. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde. Sal. Come o dinheiro da educação. Sal. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai. Olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa saco comendo na panelinha. Olha quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa saco comendo na panelinha. Não pode parar, meu amor. Senti o vazio. Entender quanto dói te diferente do Pões. Sonhava com o príncipe encantado, jurava que um dia ele vinha, jurava que vinha seu E aí, meu point? Você sempre me avisou. Amor, larga isso tudo e vamos viver. Point Show! Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Edilson Assim! Na vida louca é assim, parto pro tudo ou nada, sem saber se volto. Gerente Marcelo! Se por mim, então não me abandona, amor, eu te imploro. Não só não é verdadeiro, eu gosto bastante, pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa. Desoberta até a morte, eu volto sim. Você é a parte boa que existe em mim. Segura a onda, amor, rainha, por favor, não chora. Hoje perdi, meu bem, eu rodei, mas troquei, foi tirando e viria. Amaram pra mim, que foi, eu não sei, me entreguei pra te rever um dia. Hoje perdi, meu bem, eu rodei, mas troquei, foi tirando e viria. De briga eu caí, eu me levantei, me entreguei pra te rever um dia. Banda Os Brothers! Vem chegando! Banda Melodia, a nova cara do Pará. Misturando tudo e mais um pouco do nosso Point Show, DJ. Pra começar as emoções, ó. Já, já, vai rolar muito samba e muito pagode do Point. Tá me levando à loucura, me deixando na fissura. E hoje ainda tem os DJs do Crocodilo pra fazer aquele bagulho doido no nosso Point, ó. Vou dar um selinho na minha boca, não pense que vai dar. Fica me ferrando desse jeito, posso te hipnotizar. E aí? Selinho na boca, lá, lá, lá, lá, intimidade doida, lá, lá, lá, lá, lá. Selinho na boca, lá, lá, lá, lá, lá, não posso ficar sem. É assim, aqui no Ponge, o aquecimento, o aquecimento, o aquecimento, o aquecimento, gira tudo agora. A melhor quarta da cidade. Eu vi esse amor com o GG. Que eu vi. Point Show. E acabou. Tá fazendo uma viagem, né? Sem querer. Tô numa viagem sensacional com o entendeu? A vontade de ser feliz. E aí, bebê? Tá tão linda, gostosa e muito charmosa. Teu dó. Show. Ai, teu dó. Let's go! A vontade no peito, naquele momento, falou. Ai, falou. Diz aí, vai. Sinto falta dela. Já agarrar com ela. E dos beijos com o calor que ela dava por amor. Sinto falta dela. Namorar com ela. Nunca. Uma viagem no Point Show. Estou cansada de esperar, Maiara, que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso encontrar minha vida, uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais um. E aí, tu gêmeo? Como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Maiara. Volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Respeita a cara da mina. Ao vivo. Ter o amor de um belo rapaz. Tá. A volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Vai, minha DJ. Chegando. mudar, eu queria me mudar, eu queria mudar, eu queria me mudar. Que tal assim agora? As Marquinhos, minha gente. É uma questão de amor. DJ Maiara Barreto. Sim, sim, sim. Aprender a mentir no coração, esconder essa paixão. É verdade, é verdade. Quando eu paro olhando e digo que controlo um outro alguém, me protejo, então limito que também já tenho outra pessoa. O que vai acontecer? Vai me perder e você? Então, meu amor, então. Das marcantes no point. A DJ do rock sem fim. DJ Maiara Barreto. Menina confusa encontrei. A garota já me apaixonei. Acho que ela tem medo de gostar. Já deve ter sofrido por amor. Quem sabe posso até mudar meu jeito de pensar. Se acha que tô também não presta. Oh, vem, deixa eu me transformar. Tô pra te agradar. Vem, deixa eu ser teu herói. Show DJ! Fiquei longe, distante, pensando em você. Ei! Amor, eu gosto do teu sabor, o meu foi burra. Um doce, só toque, eu quero outra vez. Escuta, volte, eu amo você. A chuva cai, o vento traz lembranças de você. Maiara. Eu me enganei com esse homem. Tente perdoar. Estou sofrendo, meu amor. Preciso te amar. E ela canta o seguinte, ó. Aí vai. Na cama eu fico louca, louca. Na cama eu fico louca, louquinha. Louca, rolo pela cama, cama. Pensando em nós dois, nós dois. Na cama eu fico louca, louca. Na cama eu fico louca, louca. Rolo pela cama, cama. Pensando em nós dois, nós dois. Porque é mais uma. Toma assim agora. Diferente, eu não te tratava assim. Eu não te magoava assim. Não me deixava só aqui. Chegaria mais cedo, não de madrugada. Não te trairia, não faria nada que te magoasse assim. Eu cuidaria mais de mim. Não sairia tanto só com os meus amigos. E te levaria pra curtir comigo. Eu não te deixava assim, Maiara. Querendo separar de mim. Eu não te magoava assim. E assim? Te deixava assim, chorando por causa de mim. É point show! Com teus olhos, dos meus olhos. voz, dizendo que se arrependeu. Só até sangrar que agora já não dói mais. Me acostumei, já parei de chorar quando alguém fala de você. Eu sei, te pedi, não dormi, me acabei, nunca mais volto atrás. Foi demais, não mereci. Meu amor, sabe Deus onde foi que eu errei, tudo bem, mas essa noite eu sonhei. Dizendo que se arrepender. E aí, tu diz? Tô morrendo, sim, de saudade. Me diz que a dor chegou ao fim e você vai voltar pra mim. Segura, bebê. Se você se for, menina, eu preciso de morfina. Aí. São minhas estrelas, brilham por você na noite fria, pensando em você. Assim como uma nuvem que meus olhos vão fazer. Se você se for, então vai chover, aconteceu. chegando bem de mansinho aqui no nosso Panchão. Mas você foi chegando e isso. E por você eu largo tudo. Diz aí. Pra provar o gosto do teu beijo. Matar meu desejo. Eu largo tudo. Via DJ. Não para não, vai. Já vai rolar muito samba e muito pagode no Pancho. Perfeitos momentos quando juravas amor. Barreto. E guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. E aí? Ainda ontem insisti em te ligar. Não sei por que não atender. Quem nunca? Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser eterno que você chama. Nesse som, mano. É uma verdadeira viagem nas marcantes. E a gente vai detonando tudo e mais um pouco na nossa quarta-feira do Punch Show. E aí? Você é perfeita como um anjo. Em teu beijo viajo e vejo em teus olhos que inventou o amor. Acho que expirou em você. Meu segredo cê vou desvendar. A lua está perfeita. Onde tá te dizer que te amo? No céu vejo as estrelas. Igual o brilho do teu olhar. A lua está perfeita. Te dizer Cabo Novo. Que te amo. Fofó. Mais uma assim, assim, ó. Louco sou, te olhando estou, não dá pra conter. Vem o dia da Imperatriz, já no circuito. Eu te amo, calado, prefiro esconder. Corpo todo estremece em apenas um toque seu. Nesse maldito desejo, o culpado sou eu. Sou eu. Mas posso até sonhar que vou te amar. Sei que é difícil, mas vou superar. Preciso te ver. Mas o quê? Mas tenho medo de te dizer que eu amo você. Mas tu quer assim do jeito? Yeah. Ponte. Aqui no Ponte. O aquecimento vai. Você, que vontade de te ver, te abraçar e sentir o teu calor, de ouvir a tua voz, de ficar contigo a sós, nos trancar, te despir, fazer amor, até o sol raiar, até o sol nascer. Diz amor. E vai chover. A batida perfeita do México. Que saudade de você, que vontade de te ver, te abraçar e sentir o teu calor, de ouvir a tua voz e ficar contigo a sós, nos trancar, te despir, fazer amor. Daqui a pouquinho vai rolar muito samba e pagode no Point. Brigas, intrigas, segredos de nós dois. E após o pagode, vai ter Patrese, Marlon Beach, Gordinho, é o quarteto do Animal Toca Tudo do Pará. Vai estar aqui no Ponte também, sabe, pra fazer o bagulho doido. Daquele pique, daquele jeito. Você vive sumindo, mentindo, saindo. E eu fingindo que não sei de nada. Todo dia que é parra, bebida, balada. Eu me cansei da sua vida errada. Não aguento mais ver assim. Estás fazendo mal pra mim. Não sei, não vai me convencer. Vai, vai. Toda hora vem me falar que você se queixa de mim. Então parou aqui. Sai, sai. Não me merece. Esquece de mim. Maiara. Tá decidido comigo. É assim. E aí? Eu vou ser feliz sem você. Vou voltar a viver pra mim. Vai embora, se eu te encontrar por aí, vou fingir que eu nem te vi. Vai chorar lá, lá lá lá lá, lá lá lá lá, lá lá lá. Vai minha DJ! Lá. Tu canta o seguinte, ó. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que acabou. Aquele sentimento. Chego ao fim, também confesso o que sinto em mim, baby. A saudade que me falou ainda tem. Rapaziada do pagode já se organizando aí. Já já vai detonar, fazer aquela roda de samba bacana de toda quarta-feira do nosso Boi Show. Ficou escondido o dia inteiro, tão só. Logo em seguida o tempo se fechou com chuva de dor. A lua nem brilhou essa noite. Parece até que ela perdeu sua cor. E aí? Tô na varanda, tô com saudade, eu penso em você. Queria tanto te abraçar e afogar toda essa dor. Diz aí. Estou com a lua, querendo mais um beijo. Me sinto como um sol, escondido em segredos. As noites são frias, não me acostumei longe de você. Você me faz tão bem. Banda 007. E agora? Eu não quero ver você partir. Vida é tão triste com você. Quer ver um jeito de prender seu coração? Paixão, preciso do teu cheiro aqui na minha cama. Você me dizendo, paixão que me ama. Se você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração. Foi com batalha só que me apaixonei. Fazendo o chifre, você é meu. DJ Jafar, Josias e Darlan. Eles estão achatada do amor. É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Quando o errante tu vai entender que o meu amor é só chavo. É do jeitinho agora. Maiara Barreto. Passo noites em claro, com solidão ao meu lado. Só que lembra, é só da época. Como aguentar? Nunca soprou um cartucho na vida. Vendo estrelas, pensando em você, que não está aqui. Eu entendo, não posso te amar. Por isso tenho que ocultar o que me faz chorar e chorar. No meio da noite eu te ligo pra saber como estás. Se ainda pensa em mim, não deixa de me amar. Ninguém vai entender se eu contar essa história para... Let's go! Por isso sofro. Let's go! Quero me arriscar, sei que não é certo. Ainda sou apaixonada. Morro de ciúmes quando vejo uma dúvida. Tudo que não acabou, o tempo mandará você de volta pra sermos felizes, amor perfeito. Agora me deu medo. Produções e mixagens. Viagem muito louca. Sonho toda noite com você. As Marquês. Acordo na esperança de te ver. Pra pegar o clima aqui no nosso banjou. Me deixou. Pra dar o pontapé inicial, minha DJ. Maiara. Tô aqui pra te pedir perdão. Não foi minha intenção. Te magoei, foi sem querer. Me diga se ainda quer. Reviver a nossa história. Reinventar o nosso amor. A trilha de um filme de amor. Nada vai abalar minhas ondas do mar. Poderão afogar nosso amor. Vem você. Eu e você, ardente. Edilson Assis. Baixo. Point Show. Como? Gerente Marcelo. Irmãos Assis. Tio Luan. Vivo sem você. Tua menina. Diz aí. Sou louco por ti. Louco por ti. Tudo certinho, tudo ok? Se arrevar do meu paraíso. Sem você não dá. Sem você não dá. Obrigado, Pujol. Obrigado, seu Edilson, Marcelo. Agora a parada é com o pagode. Vai rolar o pagodinho.